have a great section of the synchronous energy phone. Thank you. Papapapá, Índia, Tango Yankee, informe que a Proa ideal para Coral seria 220. Eu estou mantendo a Proa 240. Tá bom, meu senhor, 90 Vitor, reduza para 230. Controle 6310, solicita o nível final, por gentileza, o 370. O chamado 6310 mantém a restrição do nível 310, aguardando a autorização para o final, o 370. Positivo, aguardar para o 370 na sua escuta. Papa Romeu Serra, novembro, Vitor Sousa, para o nível 1090. Serra, novembro, Vitor. Romeu Serra, novembro, Vitor, controle. Serra, novembro, Vitor. O controle de Salvador está lhe chamando. Cadê o Zé, meu casadeiro, 2795? Tudo 795, torre 1 ou 895? Torre 895, tudo 2795. Papá Romeu Serra, meu velho Rico, controle de Salvador? Papá Romeu Serra, meu velho Rico, descida autorizada até o nível de voo 060 e redução para 209. 2795, pouso autorizado, pistão 0, vento 950, grau 08. Veio do pouso, pistão 0, 2795. Serra Novembro, Vitor, o controle está lhe chamando, aqui é Oxaner 6310. Você... O controle, quer alguma mensagem pro Serra Novembro, Vitor? Quer que ele descesse para o 060 e reduzisse para 210. O Serra Novembro Vitor, o controle Salvador está pedindo para você descer para o 060, reduzindo para 210. Ah, tá, obrigado. Ah, seu chanel é 310. Ah, meu senhor. Dona Nossa, as três chamam a Recife no 251. 251, boa noite, obrigado. Controle, o 3305 pode estar autorizado desse para 2000 pés. Então, 3305, você tem restrições para 2000 pés, ajuste no 017. Você pode ser estabilizado. Ok, sem restrições a 2000, no 097, vai reportar estabilizado, 3305. Como 096, chega em funcionamento. No 096, está autorizado, chega em funcionamento, reporte quando pronto para o pé. Em coordenação com a equipe de sol. Seu nome é 310? 6310 na escuta. Nós não conseguimos contato com o centro Recife, o seu centro restrito até o nível 310 e solicite diretamente ao centro no nível final 370, na frequência 1-2-6-2-5. Tente chamar agora 1-2-6-5, muito obrigado, bom trabalho. Fala, meu Serra, novembro, Vitor, controle. Tração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 015, seu limite será radial no 00 de Salvador. Eu tomo o tráfego da posição de 00, já medo de milhas no rumo nordeste, o Airbus 320. Pode ser. Vitor. Proa 020 agora, o Serra 90 Vitor, descendo até 3 mil pés com ajuste no 017. 020, Proa 017. Radial. 2 vezes Azul 4298, do Brasil, chegada Mari, para o nível 050. Salvador, boa noite, Azul 2781. Tudo 781, sua identificação, voa na proa de Mário para a chegada Mário, reporta ainda tudo. Confirma com a informação para 2781. Fazendo identificação, voa na proa de Mário e reporta no ideal de descida. Gente, identificou a proa de Mário 2781. Chegando a 3-1-3, autorizada a chegada, passa para 4 no pé, sem ajuste no 0-1-7. A 3-1-3, uma aproximação de Lagoinha, segue como número 5 na aproximação. Capão Romeu, Serra, novembro, visita, para o localizador, curva direita para o 050, reposto estabilizado. No solo 49, direito, no 21, décimo 1, no solo 2. 21, décimo 1, nós usamos 7, nós... Nós usamos 7, nós 5, livrou na época. 7, 9, 5, 7, 6, alfa, 5, 3. Alfa, 3, 7, 9, 5. Tá 3858 ao solo? Está presente. Então aguarde para início do pushback da 3858. Aguarde nova autorização. Mais uns 2 minutos. Já está pronto para estar. Então desde 167. 3 horas de autonomia, treinando Natal. São o Salva Mário. Gol 1096, de Cristal, que é Patinho no Índia, ponto 0 para o Sona 0 Tour, e 118 do Simão 95, ajuste ao time para o 0-7. 17, Patinho Índia, ponto 0 para o 0-95, Sona 0-95. Delta 084, reach my arrival, descent at level 070. Clear level 070, localizador visual, Delta 3305. Delta 3305, descrição, chama torre 1195. 895, 3305. Tem senhor Renan Brigitte, aguarde de transferência. Papá Romeu Índia, seu papá, a 5 milhas, sudoeste, oeste, Salvador, se eu soubesse errado, matando o vídeo 100, chame controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. 3305, boa noite, LS, Tito no zero, pra visual. Tito 3305, pouso autorizado, vento no 5, 0 graus, 071. Autorizado, pouso no 0, tá, 3305. Tito 3858, está autorizado, reporte para o SAC. Vamos ser novembro Vitor, torre 1195. Tá, Anderson Bianchi, a 53 minutos do Bairro do Salvador, seu cadastro errado, montando nível 080, chame controle Leozo no 201. Chame a 313, seguido para 230. 3-0-6-3-1-3. Se é a November Vito, pouso autorizado, pista 97, vento 950 graus 079. Autorizado, pouso, pista 97, terra November Vito. Zona 096, decolado 156, chave de controle, frequência 120, 18. 208, graças. 097. 097, graças. Controle, voo 1096. Bônus 096, contato radar, super 370, via saída da EL. Via saída móvel, bônus 096. Oceano 3 é número 3 na aproximação, segura a velocidade para 2009. Salve Oceano, lembre Vito, no solo 58, confirme empate. A direita, frequência livre. Para 0, 4, 5, 0, 0, 5, 0. 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Falar de Capitão 090, 3858. Boa noite, Azul 4298, 2 milhas e meia do Atamar. Azul 4298, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Primeiro, informa o tráfego, vocês estão de 1h no 5 milhas, no sudeste, cruzando nível de voo 066 e descida para 4010. Sete, voo no 096. Azul 271, autorizado assinado, procedimento ILS-X-Way, reporte estabilizado. Sente atualizado, ele é sexo E, é 2781. Chaleia 393, vista para 3010, Canadá, 0017. Zona 096, direto Cogibo. Voa na proa, direto Cogibo, voa no 096. Tira informação, tem autorização, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, Rio de Janeiro 340, rota conforme a Peugeot 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direita, da El, Leda, Montiva. 5545 ao transponder, o controle 120, decimal 8. Okay, 4,000 feet, Montreux beginning 1015. Brasil, 2721 estabilizada. Afirmo. 2721, chama Tono Norte, do sinal 95. 295, boa. Oxanela 3-3, isso para 2006, autorizada a sinal de procedimento LSS3, após ser estabilizado no localizador. 2-6, vai reportar, mano. Alô, Aurílio, toma. Azul 4298 no solo 03 direito no 21 décima 1 no solo. 1-2-1-1 Azul 4298. Azul 2781 no pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 05. Pouso autorizado, 990, Azul 2781. Chame o centro Recife, frequência do regimento decimal 85, retorno 95, decimal 45. Fala Recife, 1-2-6-8-5-2-5-4-5. Agora eu ir para 0-8-4. Confirm here, ILS, runway 10. Let's go, 0-8-4, descendo em tudo, tu faz a fita. Ok. Chame a 3-3, comece com o sinal 7, no turno, no 8, decimal 9-5. Isso com 974, 2-0 chegada a bom, subiu só para 4 no teste, quem negar na 0 no 7. Toma COG, botão 3858. Autorizado 3858, COG, bom. Sete solo 06, livre à direita, chame de solo 121, décima 1. Lembrando, 1211, boa. Salvador, boa noite, azul 2781, livre a pista. Azul 2781, taxi via Alfa, Juliette, corrigindo, Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima, boa. Mas, altímetro no 0 no 7. Repouso, 63, 93. Era para a direita do Copmi. Vamos, repito. Sign up for speed and contact Pauli, 1-8-195. 1-8-95, it is in to minimum approach speed, you'll pass the 84 behind them. 4358, chama centro, resistir, frequência ano 2000.85, até ano 95.45. Boa noite, 3258. Tower, Panaita, Dixido, Pazido, 84 Heavy. Boa noite, Europa 084, continue your approach, stand by for clearance to land. Ok, we continue approach, Europa 084 Heavy. Boa noite, Três, solo 08, livre à direita, chame de solo 1, 2, 1, decimal 1. Taxi de alta, Juliette, portão 4, the ground is 10, now right 121, that's more 1. Right now 1219, Europa 0, please go along. One to one, that's more 1, Europa. 1-1-1. 5974, thank you. Zero 084, taxi via Juliet, gate 11. Pay attention to follow me car, ABN, gate 07. Roger, via Juliet, 11, with follow me car, Europass, 084. Rio 5984 para referência José, está cruzado, voa Inglaterra 1.710. Amador, eu sou 3805, puxa deck acionamento no gateway. Tá, visual com 30, ingressão no parque. 3858, após a passagem do Airbus da Europa Retaguard, está autorizado o reporte para os táxis. É o 3896, cara, após o Airbus da Europa? Afirmo, está 3895, corrigindo. Pode ir, só após o 30 da Europa, está autorizado, vai chamar para o táxi, está 3895. E 5974, lembra tá à sua direita, na proa 190, fica na proa do VR. Confirma o Rio 5974. Estamos aproximando novamente. Tem uma pista de cima. 74, reporte na final da pistola 0. E 5974, para a aproximação do Zé, você está de peso, chama a turma no 8 do final 95. Oi, Salvador. Boa noite. Rio 5974, na base de baixo travado, visual na 190. 5974, boa noite, pouso autorizado, sinal 0, vento no 50 graus, 079. 5974, livre, pouso na 10, 5974. Aumentar o brilho da pista, por favor, para o 5974. Ah, a luz estava apagada da pista, obrigado. Não é aquela pista brilhosa, bonita, dá pra diminuir um pouquinho? Ok, sim. Alô, obrigado. Para o táxi está 3815158, bordo, 3 horas de gente, autonomia, o Fernando Galeão. Fica 3815, início do táxi, via parte 1 Índia, ponto espera para o 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 017. Justo, alguém de 7, livre táxi via parte 1 Índia, ponto espera no 0, 3815, são 3815. Quadro da Rio, cargo, táxi à direita, 121, décima 1, no solo, Salvador, considere solo 21, boa noite. Boa noite, 121, Rio, 974. Solo, Salvador, boa noite, Rio, 5974, lembrando aqui. Rizinho 974, táxi via Alfa, Rio, parte 3. Alfa Kilo 43 do Rio 5974. Salvador, boa noite, são 3815, ponto de espera da 10, pronto. Salvador, boa noite, 2435. Azul 4235, 20 chegada bom, se deixa para 4010, que é legal, 10097. 4010, 1, 2815, pode chamar um 208, né? Sim, decolador 2608, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Por bom dia, boa noite, é o 3815, decola na EL, cruzado 1700. 3815, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340, via saída da EL. Autorizando nível 340, via saída da EL, então 3815. Salvador, é o 6313 para copiar Guarulhos, boa noite. Cine 6313, a informação em curso de sertão, está autorizado Guarulhos, nível 360, Upers 10 Taubaté. Decola Sistema 0, primeira curva direita, saída da EL, lei da transição MOTE, para o transponder 5561, no controle de Salvador 120.8. Olá então, 360 para Guarulhos, autorizado conforme Upers 10. Decola via direita da EL, Leda, mostra 5561, é o transporte 1208, zero controle. Depois da Brasilô 10, para acertar o bateria. Estou no gate 62, do Chiné 3. Chiné 3, correto, reporte de condução para o pushback. Chamará Neto. Azul 4265, desce para 2006, autorizada a chegada, corrigindo Azul 4265, desce para 2006, autorizada a final do procedimento elétrico X-ray, aposta estabilizada no localizador. Autorizado 4265. 438, 15, chama centro Recife, frequência 135, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, alternando 13325, 138, 15. Muito obrigado, bom serviço e uma boa noite. Boa noite. 1246, 273, 17. O QNH permanece, 1017. Olha, 6224, Chimé, cruzou na 0. Canal 224, direto Duna, 4007, Canal 0. Boa noite, direto Duna, 4010, 0107, 6224. Dona 24000, vista para 2010, autorizada final do procedimento Alessio X-Ray, é posto estabilizado no localizador. Não estiver autorizado, ele é. Dona 6224, tem alguma portadora aberta aí, está com fase fiada. Oxené, ela é 224, como recebe o controle? Eu recebo 5, mas quando eu já paro de falar, tem alguém que está com alguma portadora para aberta aí, que está com chiado. Agora melhorou. Salvador, boa noite. Salvador, boa noite. Rio 5972, boa noite. Autorizada a chegada a bosta, direita para 5 mil pés. Canal 0 no 7. Chegada a bosta, 5 mil pés. Rio 5972. Autorizada, aliás, Azul 4235. Azul 4235, completa de aproximação. Chame a torre, 198, decimal 95. 295, 4285, Real do Anjo. autorizado, pistão 0, vento no 5, grau 0, 0, 8, 9. Pouso autorizado, pistão 0, azul 4, 2, 3, 5. Lona 888, autorizado a chegada bom, segurança para nível de voo 060, que é negar no 07. Rio 5972, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 250 mais. Azul 4235, no solo 39, direito, 121, decimal 1, no solo sol. Direito, 121, decimal 1, no 423. Solo 24 no meio, acontece a aproximação, chamé torre, no outro, decimal 9 e 5. Silvia Alfa, repartista Juliette. 224, do separador de meu pés, autorizado assinado o procedimento LSX-Way, é posto estabilizado no localizador. Teste para 2017, chamada estabilizado no localizador, do ILSX-6224. 980, autorizado Recife, nível 350, rota piso 17, decola 10, primeira curva esquerda, subida Pucajé, Maracaju, 5567, um transponder, 120, decimal 8, controle. Autorizado nível 350, conforme rota, piso 17, decola da pista no 0, com... Pucajã, Maracaju, transponder 5567, controle 1208, azul 4980. Azul 4980, somente confirmando a primeira curva à esquerda, reporte quando pronto estiver estacionamento. Primeira curva à esquerda, sim, chamará. Modificou seu transponder? Lona 888, cheque seu transponder. Agende 5533. Negativo, Lona 888, apresenta 4533.